apurado, só em prol de adquirir. Todo mundo quer dinheiro, quer bater de Cherokee, quer sorrir, quer ter a fome saciada. Roupa nova, relojão, o soro, as prata, que nada. Aqui não tem conto de fada, os bota tá chegando, a ratoeira tá armada. Deu falha, vai morrer, neguinho, tipo filme americano em noite de Halloween. Estopim, mete fogo, aqui é o crime, só pra ver os caixas subindo. Estouro da dinamite, é um crime. Arrastando vários mano na intenção de buscar o boy no sequestro relâmpago. Espanto, que pra muitos causa trauma, não que TC morreu dentro da parati dourada de graça. Os mano aqui causa desgraça, mas no fim sempre se cansa, tentativa aniquilada, macabra. A forma do seu pensamento, pra assaltar o supervivo, vaza pelo teto, tá esperto. Se liga só no que rola, os bandidos também tem carro pro nada, pistola. De correr pelo sustento, é triste ver nas invasões, a tia cruzando o vento, sofrendo, longe do filho apodrecendo, caiu com o que limita. Tá guardado já faz é tempo. Tô vendo e nem preciso de binóculo. Altas bocas de fumo, altos patrão do óleo. Deseja sempre mais, quer ser dono da verdade. Quer ter CB300, um Golf Sportline na tarde. Fica só os naipes, todo mundo trepado, cocaína à vontade. Que pena que castelo se controla com areia, se desaba com a maré, joga uma numa teia. Cadeia não é pra homem parceiro, em busca do dinheiro, cuidado com seus desejos. Seus desejos pode até servir pra fortalecer. Todo mundo sonha em ter uma Audi A3, uma Frontier. Quer embaçar, né, truta, ter dinheiro, pistola, chegando em dona foto, inflamando de Corolla. Eu sei que é foda e pro disso, muita mãe chora. Um dia a casa cai, um dia o desejo aflora. Seus desejos pode até servir pra fortalecer. Todo mundo sonha em ter uma Audi A3, uma Frontier. Quer embaçar, né, truta, ter dinheiro, pistola, chegando em dona foto, inflamando de Corolla. Eu sei que é foda e pro disso, muita mãe chora, um dia a casa cai, um dia o desejo aflora. Pesadelo, sonho minado, trincheira. Outro sozinho, abandonado, jogado na lixeira. Realizado num cocô, tiro na nuca. Pensamento que pesa, preste lucidez, loucura. Guerra, arma, efeito efetivo. Raiva, mapa é formação pra bandido. Início, o seu sonho em pesadelo. Capo armamentista, cobiça que coça o dedo. Aí o seu desejo se torna realidade. Enfim, o aroma livre dos cárceres e grade, blindagem, mentes que se tornam covarde. O véu se alcance do céu e das paisagens. Verdade, aqui se faz, aqui se paga. Praga nociva, sociedade que nos mata. Aí é tocar na cara e um breve suspiro. Pai que ama faz tudo por o sorriso do filho. Aí é latrocínio e só Deus na causa, pra botar a mão todo o ódio invade sua casa. Tapete persa, rosas e pétalas, lua de mel que se faz no hotel da guerra. Cercado, vão pro alto, tiro pra todo lado, cena real do seu desejo desejado. O fardo já vi, é a língua que julga. Depois tá aí, nos implorando por ajuda. Mas eu sei que nem tudo na vida é dinheiro. Vai a pergunta pra te falar, e qual o seu preço? Exagero, contar e te falar a verdade. Acorda pra vida, veja, assina o mundo de vaidade. Sem luz e brilho, apenas luxúria. Depois tá aí na laje, invadindo as coberturas. Loucura, pensamentos que vão, será o crime ou é? Sem nosso Deus pesa a mão. Colete blindado, contorno de 9000. Caído desencorajado no chão, com o brasão da civil. No meio da cara, porra, a casa caiu. No final é só você sem nem experimentar os vinil. Seus desejos pode até servir pra fortalecer. Todo mundo sonha em ter uma Audi A3, uma Frontier. Quer embaçar, né, truta, ter dinheiro, pistola, chegando em dona foto, inflamando de Corolla. Eu sei que é foda e pro disso, muita mãe chora. Um dia a casa cai, um dia o desejo aflora. Seus desejos pode até servir pra fortalecer. Todo mundo sonha em ter uma Audi A3, uma Frontier. Quer embaçar, né, truta, ter dinheiro, pistola, chegando em dona foto, inflamando de Corolla. Eu sei que é foda e pro disso, muita mãe chora. Um dia a casa cai, um dia o desejo aflora.